alguém te faz moderada. Um minuto a um cansado coração que nos dá o trigo. Recolham as sombras, espongem os sinos, é a terra quem profetiza o seu sofrido destino. Suspendam as rezas, estanquem os gritos. O futuro fez poeira contra meus olhos aflitos. É o coração da terra quem vos pede, o coração da terra. Aplaquem os tambores e acalmem o vento. É a terra quem vos chora no silencioso lamento. Desliguem os tratores dos cavalos. É o próprio solo quem pede para escutá-lo. É o coração da terra quem vos pede, o coração da terra. É o coração da terra quem vos pede, o coração da terra. Aos que perguntam descrentes por que ouvi-lo é preciso, mansamente o coração dirá: um deserto no Alegrete já não vos serve de aviso. Por um momento parem a colheita, parem o plantio, que tudo pare, que pare o mundo. Que as horas morram de vergonha ou tédio no tempo vazio. Nós algum humano remédio a esse coração que nos dá o trigo e ainda bate por nós. É o coração da terra quem nos pede, o coração da terra. É o coração da terra quem nos pede, coração da terra. É o coração da terra quem vos pede, o coração da terra. É o coração.